Sobre Sesuca, o podcast dos egressos do Sesuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Sempre Sesuca, gravado em 24 de junho de 2020. O podcast é destinado a uma conversa com os egressos do Sesuca. E aqui vamos falar sobre carreira, mercado de trabalho, negócios e muitos outros assuntos. Eu sou a professora Juliana Saboia e hoje está aqui comigo Jackson Cunha, egresso do curso de administração, gerente operacional da região sul da Icatu Seguros, há mais de 13 anos. O podcast também conta com a participação do aluno Yuri Verlindo, que apoia na edição, produção e design das capas. Então, Jackson, muito obrigada pela tua presença na data de hoje. Antes de começar, eu gostaria muito que tu contasse um pouquinho dessa tua experiência, essa larga experiência profissional. Como é que estão as coisas? Então, Ju, boa tarde, boa noite, né? A gente já passou das 6. Muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de receber o convite, de poder falar com os atuais alunos, né? Com os ex-colegas, com as pessoas que guardam a Sesuca com carinho no coração, no currículo, né? Então, obrigado aí por essa oportunidade, tá? Então, como é que estão as coisas? A vida de todo mundo mudou de forma muito rápida, né? Se a gente fosse pensar até um tempo atrás, né, até março, se dissesse que todos teriam que ficar trancados em casa por conta de uma pandemia, por conta de um inimigo invisível, acho que ninguém acreditaria, e principalmente ninguém acreditaria que conseguiria trabalhar, estudar, mesmo isolado, viver normalmente, né? Acho que mudou a vida de todo mundo, assim, e a gente está se adaptando a essas novas realidades. Eu tenho ouvido muito o termo novo normal, e eu acho que é justamente isso que a gente está passando, né? A gente está se adequando, assim como a gripe A nos ensinou muita coisa, né? O uso do álcool gel. Eu acho que essa pandemia vem nos trazer muita coisa também, muitos pontos de reflexão e muitos pontos que a gente passava despercebido com a vida tecnológica. Acaba que às vezes a gente mantém distanciamento das pessoas, e hoje a gente ouve as pessoas falando que sentem saudades dos colegas de trabalho, da faculdade, da família. Então, eu acho que a gente está se adaptando, está aprendendo, né, pessoalmente, profissionalmente, e enfim, queria poder contribuir um pouco com a minha experiência profissional, né, com o que eu tenho passado, com o que eu tenho passado com a equipe, para os nossos ouvintes. Ah, perfeito. E realmente, hoje, assim, na data de hoje, a gente está chegando aí a quase 100 dias de isolamento, né? E isso, essa fala inicial é perfeita, assim, acho que ninguém imaginou que conseguiria. E eu sou uma dessas. Quando começou, eu imaginei, meu Deus, meu filho não vai para a creche, eu vou ter que trabalhar em casa, minha carga horária, meu volume de trabalho é absurda. Como é que vai se dar isso? Eu achei que realmente a gente não fosse durar um mês, né? Eu olhei pro meu marido e ainda falei, nossa, se a gente se manter casado, tá, então estamos no lucro. Não, e cada um tem uma realidade, né? Uma coisa, eu não tenho filhos, tá? Então uma coisa é eu em casa com a minha esposa, que eu consegui separar um espaço, né? Um quartinho com mesa, computador, então a gente consegue ter um espaço, mas cada um tem uma realidade. Então alguns têm filho pequeno que não tem aula, que não estão na creche, outros estão estudando, né? Então isso também é complicado de alguma forma, porque exige toda uma disciplina, né? É diferente tu estar na faculdade, tu estar no trabalho, né? Tu tem o horário para entrar, o horário para sair, de vez em quando dá uma espiadinha no celular, e em casa tu tem N distrações. Então exige um certo nível de comprometimento e também de desapego, né? Para conseguir focar nas coisas certas no tempo certo. Mas acho que a gente está aprendendo muito, acho que todos nós estamos aprendendo muito e evoluindo muito. Ah, com certeza, né? É um aprendizado. Eu digo que assim, a gente está tendo que aprender muito rapidamente a fazer tudo de uma outra forma. Exato. A relacionarmos, a trabalharmos, enfim, é tudo diferente, né? Até o que a gente consome, a gente está tendo que repensar. Porque exatamente. Não nos permite sair. Então, eu, por exemplo, fui uma que voltei a cozinhar, porque, enfim, não podemos sair, né? Sim. Assim, a gente mudou os hábitos. E obviamente que isso impactou diretamente nas relações de trabalho, né? Sim. E principalmente a questão do trabalho remoto. Uhum. Né? Porque, bem como tu falaste, né? Cada um tem uma realidade. E entender essa realidade faz toda a diferença quando a gente é gestor. Né? Também, sim, também tem isso, né? Porque o gestor e a gestora também estão em trabalho remoto e estão tendo que gerenciar a sua equipe através do trabalho remoto, que não é nada fácil. Exato. Entendendo essas dificuldades que talvez eles também estejam vivendo, enfim, todos nós, independente do nível, organizacional, tivemos que nos adaptar rapidamente, e alguns inclusive sem estrutura nenhuma física, né, no espaço. Eu ainda digo que a gente ainda é privilegiado por poder ter um espaço de trabalho, mas muitas pessoas não tinham isso. Até algumas pessoas me relataram, achei muito engraçado, que mandaram buscar a cadeira do trabalho na empresa para poder trabalhar em casa, porque não tinha uma confortável. Mas agora eu vou falar uma coisa aí pro pessoal dos anos 90, tá? Nos anos 90 a gente tinha aquela mesinha do computador que o teclado puxava, então se tinha, a gente tinha que ter um espaço pro computador em casa, né? E acabou que o notebook foi substituído também pelo celular. O meu notebook era da época da faculdade. Então assim, eu entrei na faculdade em 2009, né? Então o meu note era de 2009, já tava bem defasado, e a gente teve que resgatar tudo isso para conseguir trabalhar, para conseguir estudar. Então, né, o pessoal dos anos 90 que não colocou a mesinha fora do computador está usando agora, está se dando bem. É verdade. Não, e eu vou te dizer que assim, eu montei uma estrutura de escritório em casa muito mais porque a gente tinha um quarto sobrando do que efetivamente a gente utilizasse isso para trabalho. E assim, hoje eu dou graças a Deus, porque eu cheguei a cogitar a desmanchar esse espaço, fazer uma sala maior. E que bom que eu não fiz, porque assim, por exemplo, eu só consigo gravar o podcast, porque fechei a porta, o marido tá cuidando do filho, que talvez daqui a pouco invada aqui, vai saber, né? Sim, participação especial. Participação especial. E aí me diz assim, Jackson, porque tu tem equipe, né? E aí, então, como é que é isso? Como é que a gente gerencia essa equipe de forma remota? Então, acho que as ferramentas hoje em dia, elas nos ajudam muito, elas contribuem muito, e a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso também, né? Porque são dois momentos, né, Ju? Primeiro, assim, eu como sendo um gestor, né, eu tenho hoje 17 pessoas espalhadas ainda, tá? Então, pessoas que ficam aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu tenho pessoas em Florianópolis, Chapecó, Blumenau, eu tenho pessoas que estão espalhadas. Então, a gestão à distância eu já fazia, mas claro, dentro da companhia, com o telefone, com o Skype. Então, era diferente de alguma forma. E a gente, né, sendo de um setor um pouquinho mais conservador, né, eu sempre equiparo seguradora com banco. Então, a gente tem aquela questão de horário para entrar, horário para sair. É toda aquela teoria de Taylor e Fayor, né? O pessoal da BM vai gostar disso, mas é assim, né? A gente tem a nossa mentalidade é um pouquinho diferente ainda, né? E claro, essas pessoas novas que estão entrando hoje nas companhias e na minha equipe também, isso acaba mudando bastante, que eles vêm com outro pensamento. Então já tem aquele pensamento que não precisa entrar 8h30, 6h30, né? Eu posso ter um horário flexível desde que a entrega seja, né, adequada, que ela seja coerente. Então eu tive que primeiro aprender a trabalhar home office, né? Então os primeiros dias assim foram meio assustadores, porque a mesa não é tão confortável, a cadeira não é tão confortável, né? Então até o nosso jurídico fala muito em teletrabalho, né? Que o home office a gente teria que estar preparado e ter, né, as condições prévias para executar as atividades. Então quem trabalha 100% home office já tem que ter a mesa, né, o computador adequado, uma internet boa, que eu ouço muita reclamação da internet também. Então, eu aqui, por exemplo, na minha casa, eu preparei uma salinha, eu comprei uma cadeira, minha esposa, ela trouxe da empresa dela, eu comecei usando o meu note, a minha internet residencial não deu para nós dois trabalharmos, então eu tive que contratar um outro provedor de fibra ótica, e mesmo assim, mesmo sendo uma qualidade melhor, não está como eu precisaria. Então eu tenho duas internets em casa, quando uma cai eu conecto na outra. Então assim, eu tive que aprender muita coisa. Em relação à equipe, os primeiros dias foram dias desesperadores. Por quê? Porque tudo isso que eu passei, as pessoas passaram juntas. Então assim, ou a minha internet caiu, o meu telefone não funciona, a minha cadeira é desconfortável, eu estava no meio de uma reunião, o filho chegava chorando. Então os primeiros dias assim, eu fui um dos primeiros a ir para o home office, tá? Porque eu tenho diabetes. Então quando tudo isso começou no início de março, eu fui uma das primeiras pessoas que pela minha doença crônica foi, né, liberado para o home office. E alguns dias eu voltei para a empresa, mesmo sem meus gestores saberem, para que os outros pudessem trabalhar, porque eu sabia que a equipe da TI também estava sobrecarregada, estava baixo de mau tempo. Então, como eu gosto de informática, eu gosto de tecnologia, eu acabei indo lá para dentro e garantindo que todo mundo estava trabalhando. Então eu fui mais uns 2-3 dias, garanti que todo mundo estava conseguindo acessar, trabalhando. Um não tinha note, a gente deu um jeito ou alugou um note, ou conseguiu emprestar. Então, assim, a gente fez... E isso foi muito legal, assim, com a minha equipe, sabe? Isso é uma coisa que eu posso falar, que o pessoal é muito unido. Então, teve gente, por exemplo, em Florianópolis, que eu não conseguia alugar um note lá, não conseguia fazer nada para liberar essa pessoa, e que um outro disse, não, eu consigo o note da minha mãe e empresto o meu. Então, assim, eu acho que a união, assim, isso foi muito legal, assim. E era novo para todo mundo, né? A gente saiu sem saber quanto tempo seria, daqui a pouco imaginando que eram 10 dias, 20 dias, 30 dias, e hoje a gente já está fechando 100 dias, né? Então, no início era muita incerteza. O que vai acontecer? Minha empresa vai me demitir? Não vai? Vai enxugar? Vai reduzir horário? Então, eu acho que todos, né, inclusive eu, tinha muita preocupação com isso, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E querendo ou não, né, sendo funcionário, a gente tem uma visão, mas a gente também tem que se colocar no lugar do dono da empresa, ou do acionista da empresa, que uma empresa ela precisa dar lucro para sobreviver. Então, em momentos de crise, sim, tem que apertar o cinto, sim, tem pequenos ajustes, mas nisso, assim, eu posso dizer que perto de outras situações que eu tô vendo, eu também não julgo, tá? Porque, de novo, eu sei o quão difícil é para uma empresa se manter também hoje em dia no Brasil, com a carga, né, de impostos que tem. Então, o lucro não é muito grande, a competitividade é muito alta. Então, para empresas como a minha, que estão mantendo salário, estão mantendo benefícios, estão entendendo e estão confiando nos funcionários, porque também tem isso, tá? Tem muita gente que sabe trabalhar à distância e trabalha tão bem quanto dentro da empresa. Eu acompanho o meu pessoal aqui pelo Teams, tá? Que é uma ferramenta semelhante ao Skype, e eu sei quem tá online, quem não tá, e eu tenho que mandar o pessoal embora, sabe? Às vezes eu olho ali 7, 8 horas da noite, o pessoal tá online, eu deu, acabou por hoje. Tu precisa desligar como se tu estivesse na empresa, né? Que tu saiu da empresa naquele horário e tu foi para casa, tu desligou. Então, tem uma frase assim que eu ouvia muito no início, né? Poxa, o início da pandemia, né? O início do isolamento social, a gente estava trabalhando em casa, né? Então, a imagem que se tinha, eu posso ter mais flexibilidade para ir no banheiro, para tomar um cafezinho, enfim, para fazer um lanchinho. E acaba que a nossa rotina é tão intensa e não mudou, né? O trabalho segue o mesmo, graças a Deus, a gente segue tendo demanda. E hoje a gente não está mais trabalhando de casa, a gente está dormindo no trabalho, né? Então, por mais que a distância, a gente não tem o tempo de transporte, né? Então, por exemplo, eu até chegar na empresa eu levava 40 minutos. Então, eu tinha um tempo de trânsito que hoje eu não tenho mais, e mesmo assim o meu dia ainda é pequeno, né? Então, a impressão que dá é justamente essa, que a gente está dormindo no trabalho, né? Então, é bem complicado, assim. Eu acho que hoje, né, 100 dias passados, já está tudo muito mais organizado. Então, eu consegui que o meu pessoal também, eu também entendo que em dados momentos a internet vai cair, tá? Então, assim, a internet residencial, ela tem uma capacidade de banda. Tem muita gente que está dividindo também a internet. Eu aqui, por exemplo, estou dividindo com a minha esposa, tá? Eu vou falar o nome dela aqui, Jenny, para ela ouvir também o podcast. E ela trabalha com tecnologia, sabe? Então, acaba que ela trabalha com ferramentas mais pesadas, ela consome mais banda larga. Então, em determinados momentos, eu estou em vídeo, ela está em vídeo, a gente tem que separar, vai para a cozinha. A gente está se adaptando, sabe? Mas acho que o legal é a gente está conseguindo entregar, estamos conseguindo trabalhar. Então, eu acho que, sim, o novo normal vai ser o novo melhor, sabe? Eu acho que muitas empresas, elas vão ter que avançar de forma tecnológica uma velocidade muito maior do que seria antes. Então, eu acho que isso vai ter que andar muito rápido, sabe? E outra coisa boa é que a gente vai ver também quem são os funcionários, né? Quem são as pessoas que a gente pode contar, quem tem maturidade para isso. Eu tenho um fórum que eu participo, assim, semanal com os outros gestores da empresa, né? E eu ouço relatos de alguns que estão com dificuldade, que o pessoal não entende que precisa estar ali disponível, que se não está trabalhando, por exemplo, teve que ir ao médico de manhã, ele precisa comunicar, entendeu? É a mesma coisa que se ele estivesse na empresa, ele não está em casa de folga, ele está em casa trabalhando, né? Então, aquele dia que precisou entrar um pouquinho mais tarde, sair um pouquinho mais cedo, nada muda, né? Então, isso é muito difícil, porque algumas pessoas não entendem, algumas pessoas acham, né, que realmente estar em casa é estar de folga. Então, né, a gente tem passado tudo isso. Ah, perfeito, né? Porque a gente tá falando de maturidade, e o que não tem nada a ver com idade, obviamente, que é uma maturidade profissional, né? De entender. E eu compartilho dessa tua visão, né? Eu vejo que tem pessoas que parece que não se deram conta do momento que nós estamos vivendo. Exatamente. Parece que tá tudo normal de alguma forma, ou se estão. Sabe-se lá que a gente não julga, né? Mas a gente percebe que de alguma forma parece que elas não estão percebendo que este é um momento de que quem está conseguindo manter o seu emprego, eu brinco que é defenda a sua permanência, né? O termo que eu uso. Então, assim, mostre o porquê que você deve continuar na empresa, porque esse é o momento de mostrar, porque algumas pessoas... E é difícil, né? É difícil tu mostrar o teu trabalho estando na frente do gestor, com todo mundo te olhando. Tu imagina a distância, né? Então, é muito complicado. E eu tenho eu sou uma das pessoas privilegiadas, sabe? Porque eu entrei na empresa como assistente administrativo. Então, eu fui crescendo tanto dentro da empresa, quanto também na minha vida acadêmica. Então, acabou que eu consegui aprender muita coisa e consigo colocar muita coisa em prática. E a gente percebe hoje o quão o RH é importante, sabe? Quanto tu estar próximo das pessoas é importante. E a gente se preocupa muito, sendo gestor ou, enfim, sendo administrador de alguma forma, a gente se preocupa muito com o resultado final. Então, que o cliente esteja satisfeito, que o produto seja entregue, né? Que tu tenha receita. Então, né, é um momento também de reduzir despesas. Então, tudo isso a gente se preocupa, mas a gente esquece, às vezes, que a gente está lidando com pessoas, sabe? Então, assim, eu preciso saber se aquela pessoa está bem, se ela não está com um familiar doente. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso ter um diálogo com ela, que eu não tenho mais o cafezinho na empresa para fazer isso. Porque, às vezes, as pessoas não se sentem bem de falar com o gestor, estão com algum problema financeiro, algum problema particular. E agora, tá? A gente ouve muito, é o marido que era Uber e agora não está trabalhando, ou está com uma carga horária muito menor, ou que era profissional liberal e reduziu muito o número de clientes. Então, cada um está passando por uma realidade. O que eu coloco a cabeça todo dia no travesseiro, assim, eu tento pensar é, como que eu consigo ajudar a minha equipe? Como que eu consigo fazer com que eles confiem em mim, que eles possam se abrir comigo, mas que eu consiga contribuir de alguma forma, porque tem situações que a gente não consegue ajudar, né? Então, tem situações que a gente consegue. Ah, o problema é do note, o problema, né, é de trabalho, enfim, é de horário, isso a gente consegue adequar. Agora, quando tem alguém que está com problema de saúde, por exemplo, na família, e nesse momento as pessoas estão muito fragilizadas, sabe? O psicológico, ele é muito delicado, né? Então, tem pessoas que estão vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido, e também não julgo elas, tá? Talvez seja uma forma de enxergar o copo meio cheio, não meio vazio, mas eu acho que é um momento de atenção, sabe? Eu acho que é um momento daquela luzinha amarela e, poxa, vou ter atenção, não vou visitar os meus avós ou meus pais, se eles têm alguma doença crônica, né? Vou manter contato com eles, ou não visitar não significa que eu não vou ter contato, né? Então, isso, vida pessoal, vida profissional, de novo. Então, faz uma videochamada com um colega que gosta de conversar, que gostava de tomar cafezinho, né? Eu faço muito isso com o meu pessoal, eu quebrei a cabeça no início para achar formas de interagir com eles, porque a gente faz reunião de trabalho, a gente faz, né, reuniões periódicas, a gente acaba falando muito de trabalho. Isso foi entregue, tal situação foi realizada, né? Se deu algum erro, por que que deu? Vamos solucionar. E a gente não entra, sabe, na motivação, a gente não entra no pessoal. Então, eu me preocupo muito com isso, né? E agradeço aos meus professores, e principalmente minha professora de RH, que tá aqui, minha professora de RH, que está aqui no podcast comigo, né? Que conseguiu mostrar o quanto isso era importante, sabe? Isso, assim, é muito sério. Da mesma forma que me preocupo que a empresa tenha essa atenção comigo, eu quero ter essa atenção e quero multiplicar isso pro meu pessoal também. Porque um dia quem tá trabalhando comigo também vai ser gestor, né? Então, eu quero que eles também multipliquem isso e não se preocupem só com a entrega. A entrega é super importante. Se não tiver entrega, a empresa não existe. Mas a gente precisa que o funcionário trabalhe bem, que ele acorde com brilho no olho, sabe? Com um sorriso. Poxa, que legal. Vou trabalhar numa empresa que ela tem um propósito, numa área que ela tem um propósito, com um gestor que ele me entende ou ele busca me entender, né? Até porque a gente não tem como agradar todos, né? Então, a ideia é que a gente consiga contribuir, mas que se tenha muita confiança, sabe? Naquela hora que todo mundo precisa abraçar junto, que abrace junto, que realmente entregue e que se tá com algum problema possa conversar, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. E eu falo demais, tá, Ju? Então, desculpa. Não vou deixar de fazer as perguntas. Não te preocupa com as perguntas, até porque esse nosso bate-papo é um bate-papo, que nem te comentei, assim, é um bate-papo. E eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir esse programa vão se inspirar nas coisas que tu tá trazendo. E eu, particularmente, obviamente, como professora da área, fico muito feliz de ouvir essa tua fala. E eu acho que tu tocou num ponto que é bem interessante, porque assim, né, como manter a produtividade dessa equipe e como controlar isso sem ser uma coisa excessiva, né? Porque aí tu começa... Como a gente não tá vendo, e eu entendo que o gestor, ele tá sempre no meio do caminho, né? Porque ele recebe pressão dos proprietários, enfim, dos acionistas, e tem que atender a equipe, então tu tá sempre no meio. Então, quando tu tá na empresa, a gente tá vendo, né? Pelo menos sabe a hora que entrou, tá olhando o que tá fazendo. Enfim. A gente se distancia, eu também entendo que muitos gestores devem ter entrado naquele pânico de tá, e agora? Será que a equipe vai produzir? E aí alguns pendem para um lado do laissez-faire, né, do deixa fazer e vamos ver o que acontece, e outros pendem para um comportamento muito mais autoritário, de não, tem que 8 horas estar conectado, tem que estar conectado às 8 horas e 48 minutos, eu preciso com cobranças excessivas e às vezes até com cobranças fora do horário de trabalho, né? Ou não respeitando o horário de almoço, enfim. Então, como equilibrar isso, né? De acompanhar e atender a equipe, garantir produtividade sem se tornar um líder autoritário e excessivamente controlador que gere mais pânico, inclusive, na equipe? Poxa, uma resposta que eu adoraria ter. É muito complicado, mas acho que o grande segredo é o diálogo, é a conversa, não adianta, sabe? Eu acho que também vai muito de equipe. Às vezes eu vejo, e eu também tenho uma gestora, né? Então, às vezes a gente reclama, não adianta dizer que não reclama, às vezes a gente reclama do nosso gestor, só que a gente esquece também que não é só o gestor que faz uma equipe, né? Às vezes a equipe, em muitos casos a equipe faz o gestor. Então, se tem uma equipe que tem baixa produtividade, que não tem comprometimento, acaba que isso influencia diretamente no jeito dele de agir, sabe? Muita gente que vai ouvir aqui vai discordar, mas isso acontece, sabe? Então, se tem uma equipe que não é a equipe ideal, que o comportamento deles não está ideal, pelo menos não naquele momento, sabe, daqui a pouco não souberam lidar com a home office. Eu soube de casos de pessoas que pediram para voltar a trabalhar fisicamente na empresa porque eles disseram: olha, não me adaptei para o home office. Eu dormia mais tempo, eu me dispersava com muitas coisas, é o cachorro latindo, é a criança chorando. Então, assim, teve gente que não conseguiu se organizar, né? E isso não é fácil, isso é muito complicado. Mas eu acho que eu sou um dos privilegiados, sabe? Porque a minha equipe é uma equipe muito madura nesse sentido. Eu brinco que eu tenho pessoas de todas as idades na empresa, tá? Então, na equipe, principalmente. Eu tenho pessoas muito jovens, com 20, 21 anos. Eu tenho pessoas já com mais de 50 anos na empresa. Não vou falar a idade exata, senão eles vão ficar bravos comigo. Mas isso é muito engraçado, sabe? Porque todos eles têm um perfil para assim, trabalho, que é aquilo, precisa fazer, ok, vamos fazer. Porque na hora de colher, todo mundo quer estar junto. Todo mundo sabe, né? Todo mundo quer aproveitar aquele momento. Só que tem que estar ali na hora de plantar, na hora de adubar. E isso, meu pessoal, é muito unido. Então, eu não tive grandes problemas, né? Não posso dizer que eu não tive problemas, porque eu tive. Tive pequenas situações que eu precisei administrar e conversar. E, de novo, é bom senso, né? Se o horário tá ruim, se tá difícil, porque tem que buscar a filha na casa da mãe para poder trabalhar, se tem alguma outra atividade, é organizar o horário, é organizar a atividade, mas entendendo que precisa ser entregue, né? Então, eu consigo delegar de uma forma muito transparente com o meu pessoal, que eles podem me acionar dizendo: olha, não vou conseguir fazer, ou se deu um erro, eu preciso ser o primeiro a saber. Então, isso eu repito o tempo todo para eles. Deu algum problema, tem que ser o primeiro a saber. E a gente precisa achar um jeito de solucionar. Ninguém erra porque quer, né? Então, principalmente de casa, né? De novo, eu não tô com o computador lá da empresa, eu tô com o notebook. Então, às vezes tem atalhos no teclado que é mais fácil tu estar lá para trabalhar, né? Então, tem coisas que mudam. A gente tá com a dificuldade do telefone, então nem todo mundo tá atendendo o telefone em casa, né? Não tem o telefone da empresa, e se divulgar o telefone pessoal para todo mundo também vira um caos, né? Então, a gente tá com as ferramentas digitais mesmo, com o Zoom, com o Google, com o próprio Teams, a gente utiliza bastante, né? Então, isso tem contribuído muito. Eu acho que a grande situação é estar próximo, sabe? E eu recebi também feedback de pessoas que não trabalham diretamente comigo, não são subordinadas a mim, também me dizendo: poxa, mas eu não estou conseguindo mostrar meu trabalho, não estou conseguindo conversar com o meu gestor. O meu conselho para essas pessoas foi: acha um jeito de te aproximar dele. Marca um café virtual, marca um bate-papo final de tarde, um almoço. Agora a gente tem que se reinventar, a gente tem que achar coisas novas, sabe? Achar uma forma de entender o pessoal, de conhecer a realidade de cada um, se colocar no lugar do outro, porque tá todo mundo sendo cobrado. Então, assim, de novo, né? A preocupação grande que se tem agora é perder clientes, é perder receita, isso de modo geral. Então, todo mundo tem que achar uma forma agora de fazer mais com o mesmo. E esse momento é garantir. Então, garantir os benefícios, garantir o emprego. Tem gente que me perguntou: poxa, eu tô afim de trocar de emprego. Será que agora é um bom momento, né? Será que agora é um momento específico para isso? Então, assim, ajuda a tua empresa a construir, que também tu vai ser enxergado por isso, né? Porque na hora do bem bom, na hora do fácil, todo mundo é legal, todo mundo é bonzinho. Na hora da dificuldade, que tu vê quem tá ali pra abraçar e quem tá ali pra ajudar, sabe? Eu acho assim, no meu ponto de vista, eu nunca fui o mais inteligente, eu nunca fui, sabe? O grande ponto que eu acho que eu, Jackson, tenho, e eu passo isso pro pessoal que trabalha comigo, é ajuda a construir. Em algum momento alguém vai te enxergar, entendeu? Seja o cargo que for dentro da empresa, faz muito bem feito. Então, tenha atenção aos detalhezinhos, ao português. Nossa, quando a gente recebe e-mail com um erro de português, assim, dá uma dor, sabe? Porque, assim, faltou aquela atenção. E eu sei que tá todo mundo correndo. Isso eu sei. Ah, porque eu tô sobrecarregado. Todo mundo tá. Mas organiza a tua atividade, né? Então, organiza o que é mais importante. E se tu vai passar um e-mail que tá copiado no diretor da empresa, o teu gestor... Poxa, tem um carinho especial, porque a qualidade, a tua assinatura não é só o teu nome, né? Tu tá assinando a empresa junto. Então, nesse momento agora, é atenção aos detalhes, tá muito próximo. Eu acho que eu não respondi toda a pergunta, porque realmente não tem uma solução mágica, né? Como os 10, as 10 melhores formas. 10 passos, né? É, não existe, assim, mas eu acho que eu sou privilegiado, como eu disse, a minha equipe é uma equipe muito boa de se trabalhar. É fácil trabalhar com eles, por mais que a carga de trabalho seja grande, por mais que a gente tenha uma pressão, isso é natural, é muito bom trabalhar com eles. Ah, e assim, vou te dar um contraponto, um contraponto não, na realidade uma devolutiva que eu acho bem importante, né? Da mesma forma que os filhos são espelhos dos pais, a gente fala que as equipes são espelhos da gestão. Então, essa tua visão para com a equipe e essa visão sobre gestão de pessoas, com certeza, também é um fator para a equipe ser assim. Né? Não tem como uma equipe ser próxima e entregar se ela não sente isso por parte do líder. Né? Não tem como. E a equipe às vezes enxerga o gestor como alguém, claro que hierarquicamente é superior, né? Mas é um funcionário como todos os demais colaboradores, entendeu? Que inclusive tem gestor também, eu não sou o dono da empresa, né? Então quem dera eu fosse, mas eu não sou. Então assim, a gente passa pelos mesmos problemas, só que de uma forma muito maximizada. Porque a gente acaba potencializando a situação de cada um, assim, eu tenho um ponto bem, bem emblemático, assim, que foi logo que começou essa pandemia, lá no início de março, teve uma das meninas que trabalha na minha equipe, que ela descobriu que ela estava grávida e que era uma gravidez de risco. Então, assim, dali para frente, os meus dias foram, né, chegar, a primeira coisa que eu fazia quando logava o micro é perguntar. Vou falar o nome dela aqui porque hoje em dia tá tudo bem, tá? Então tá tudo certo, a gravidez dela tá tudo certo, graças a Deus, vai ter uma menina linda. Mas eu chegava de manhã e dizia, Duda, como é que tu tá? Tá te sentindo bem? Tá tudo certo? Tô, ok, então agora tu pode trabalhar. A minha rotina por quase 2 meses foi essa, entendeu? E agora, volta e meia, eu chamo ela também. E foi muito legal porque ela teve esse tato, enfim, ela teve uma forma legal de lidar, de falar comigo, de me explicar a situação e dizer que ela estava muito preocupada, muito nervosa. Ela tem 21 anos, então, assim, a situação foi tudo inesperado, tá? Ela faz odonto, é uma menina super esforçada, estudiosa pra caramba. Então, mudou toda a rotina dela, né? Mudou os planos dela, mas o grande ponto era esse, que era uma gravidez de risco e tudo mais. Então, isso era bem preocupante. E depois, quando deu tudo certo e ela fez todos os exames, né, precaução, atenção normal, né, então principalmente nesse momento agora, isolamento, e ela tá em home office desde o início também, mas o que foi legal é que a gente fez um vídeo com a equipe, eu pedi para cada um, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo, se tu já viu na internet, o vídeo que o pessoal amassa uma bolinha de papel e abre, tem algumas versões dele, e a gente fez uma versão assim, pessoal amassando a bolinha de papel, só que eu não contei o que era, né? Uhum. E no final era ela abrindo o papel e contando que estava grávida. Então, a gente fez isso também para divulgar, ficou legal, assim, todo mundo ficou sabendo junto, sabe? Todo mundo ficou curioso, porque eu que editei, eu levei uns 10 dias para editar o vídeo também, mas eu acho que ficou bem legal, assim, uniu bastante o pessoal, sabe? E outras situações que eu também, no início eu me preocupava com isso, como que eu vou manter o pessoal unido, manter o pessoal conversando? Então, eu tentei algumas estratégias, assim, que eu fui me inspirando e fui inventando que deram muito certo. Uma das coisas que eu fiz com o pessoal era todo dia, no final do dia, eu fazer um sorteio entre a equipe, sortear o nome de alguém, tá, aleatoriamente, para no dia seguinte ela preparar um vídeo motivacional ou para dar um bom dia pro pessoal. E dali saíram coisas, assim, fantásticas, sabe? Uma pena que acabou, eram 17 na equipe, deu 17 dias, mas teve um que foi o Cléo, que trabalha comigo, que ele falou, né, que o pai dele sempre fala, né, pode viver triste ou viver com um sorriso no rosto, que o trabalho é o mesmo, né? Então, por que não viver com um sorriso no rosto? Então, tem mensagens muito bonitas, assim, que a gente viu, tem vídeos engraçados que saíram. Então, o pessoal acordava já na expectativa do que vai ter hoje, né? Vai ter uma coisa engraçada, vai ter uma coisa mais séria. O que vai vir, né? O pessoal me pedia para burlar, para falsificar o sorteio. Não, mas eu quero, já tô com a ideia pronta, eu quero fazer. Então, isso foi muito legal. Aí, isso eu fiz primeiro, depois, quando acabou, né, essa situação, eu fiz um café da manhã, eu faço agora, um café da manhã semanal também com eles, que eu tento puxar algum assunto, algum tema, entender como é que tá na região deles, mas conversar mais no pessoal, sabe? Aquele momento do café mesmo, cada um com café na mesa e falar um pouquinho do que tá vivendo, o que tá achando difícil, o que achou mais fácil, a faculdade. Aquele momento de se abrir, sabe? De vez em quando o pessoal tá mais tímido, mais quieto, começa a fazer algumas perguntas. Até eu brinquei com eles, né? Tinha uma época, vou entregar a minha idade agora, tinha uma época do primeiro grau que a gente tinha aqueles questionários que passavam, né? Que as gurias passavam e a gente respondia, né? Alguém aqui que tá ouvindo a gente já respondeu algum daqueles questionários e provavelmente mentiu quando dizia com quantos você já ficou, provavelmente mentiu quando respondia isso. Mas enfim, né? Abafa o caso. E eu faço algumas perguntas assim também, sabe? Meio soltas, para todo mundo ter um momento também de descontração. Claro, ele não pode ocupar 8 horas do dia, mas assim, reservar 20 minutos, meia hora, né, uma vez por semana, isso não tira pedaço de ninguém, isso aproxima. Eu tenho um ex-gestor que sempre falava que a proximidade ela traz tolerância, né? Então, a partir do momento que tu te coloca no lugar da outra pessoa, tu entende a realidade dela, tu consegue contribuir com ela, né? Então, eu acho que assim, hoje, né, o desafio de ser proprietário, gestor, de ser colega também, né, porque também tem isso, às vezes a gente se sente melhor conversando com um colega. Então, o desafio é estar próximo, mantenham os contatos, aproximem as famílias, achem um jeito de fazer uma live, achem um jeito de fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa, né? Eu acho que é o momento da gente fazer isso, mas não aprender por aprender, mas para também tirar aquele momento do trabalho, né? A gente está muito tempo, pelo menos eu estou com essa impressão, né? Que nem eu brinquei antes, que eu estou dormindo no trabalho. Parece que a gente está trabalhando mais do que trabalhava antes, e isso é engraçado. Porque, poxa, eu ganhei, no mínimo, no meu tempo, 2 horas por dia de trânsito que eu não tenho agora, né? Então, eu acordo, eu já estou dentro da empresa, né? Então, por que meu dia segue não rendendo todo? Então, é organização. A gente tem que se organizar o momento de iniciar, o momento de sair e o momento, sim, de ter um hobby, né? Para quem gosta de fazer alguma atividade, Netflix, enfim, né? Tocar algum instrumento. Eu acho que é o momento da gente fazer isso. E, de novo, eu falei demais, né, Ju? Desculpa. Não precisa pedir desculpa, é muito monólogo tarde. Com o Jackson. É ótimo. E assim, a gente tá, e aí, claro, a gente tem aqui o tempo do programa, isso é uma das coisas que a gente sempre cuida, mas assim, tá trazendo dicas que quem conseguir ouvir, quem ouvir esse programa com ouvidos abertos, que nem eu digo, vai aprender muita coisa. Caramba, que demais isso. E pra gente finalizar, assim, que dica tu daria pro pessoal que tá, pra quem tá no nível, né, de gestão hoje em dia, assim, que dica final tu daria pra eles? O que eu posso dizer, assim, que eu aprendi ao longo do tempo. Eu fui promovido ao cargo de coordenador em 2015, tá? Então, estou no cargo de gestão há 5 anos. O que eu aprendi muito é, não adianta eu saber tudo de processo, não adianta eu saber tudo de sistema, não adianta nada disso se eu não inspirar alguém, se eu não motivar alguém, se eu não estar próximo dessas pessoas. Então, se a equipe não entender o propósito, e assim, isso é difícil, tá? Porque tem que ser muito transparente, tem que filtrar muita coisa, né? Então, às vezes, tem batidas mais fortes que a gente sofre, isso também é natural do nosso dia a dia, mas como, né, levar essa informação, como deixar o pessoal ciente do que está acontecendo, porque muitas vezes o que a gente passa sendo funcionário, né, de uma empresa, é que a gente acha que não sabe tudo o que está acontecendo, mas a gente também não pode saber tudo o que está acontecendo, porque daqui a pouco se o patrão chegar e falar assim, olha, a gente está, né, prestes a perder o maior contrato que a gente tem, sai todo mundo enlouquecido, desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer, eu tenho casa para pagar, carro para pagar. Então eu acho que a situação é essa, principalmente nesse momento agora. Sejam atentos aos detalhes, atentos às pessoas, né? O capital humano é o que a gente tem de mais importante dentro de uma organização. Então, estejam muito próximos delas, entendam as realidades. Não é liberar geral também, né? Não é virar um bundalelê e tal, tá, ok, essa semana tu não trabalha, não. A gente tem entregas para fazer e todo mundo tem que saber qual é o seu papel e a sua responsabilidade. É muito duro quando a pessoa não entende a responsabilidade dela e ela acha que ela pode faltar, que ela pode não entregar. Então, eu acho que esse é o grande ponto, sabe? Então, o meu recado, assim, o meu conselho seria esse, né? Atenção às pessoas, claro. Entrega é importante, resultado é importante, mas muita atenção às pessoas. E eu te escuto falar, Jackson, e assim, essas últimas semanas eu falei bastante sobre esse assunto, né? Sobre questão de trabalho remoto, e gestão, empatia, enfim, foram assuntos que eu... engajamento. E eu noto que quem fazia isso antes da pandemia segue fazendo. Então, não é o fato de a gente ter mudado o formato, tu não muda o jeito de gestão. Na realidade, tu adapta o teu jeito de gestão a este formato. Mas quem era empático, quem tinha um olhar para pessoas, continua tendo. Só teve que se adaptar. Então, fazer a gestão da equipe de forma remota, ela não é diferente de fazer a gestão da equipe da forma presencial. Claro que o formato muda, mas o jeito de fazer continua o mesmo. A gente acha um jeito de se aproximar das pessoas no presencial, né? Tu olha no rosto que ela não tá bem, que ela não chegou bem, então tu consegue se aproximar, convidar para almoçar, para tomar um café. Agora, no virtual, o e-mail não tem tom, né? Muita coisa a gente trata também por chat, então tu não percebe isso. Então, por isso que eu acho que é importante, sabe? A gente manter esse contato, ligar o webcam, conversar por vídeo. Não é para ver se a pessoa penteou o cabelo, se ela tá vestida de terno e gravata, não é isso. Mas é para olhar olho no olho mesmo, sabe? Eu acho que o nosso povo, de uma forma geral, né, o povo latino, ele é muito isso, ele é muito do toque, ele é muito de olhar o olho, olhar o que está acontecendo, né? E a gente tem que descobrir como fazer isso hoje, né? Então, como que eu faço isso pela internet? Então, é diferente, não adianta, mas que esse diferente seja um novo normal, que isso nos aproxime. Eu acho que o grande ponto é esse, que as pessoas reflitam um pouquinho e pensem, né, ok, fiz a minha entrega, mas as pessoas estão motivadas, elas estão felizes, porque daqui a pouco vai acabar a pandemia, o pessoal também vai sair da empresa, né? A gente está muito preocupado em manter as entregas, em manter os funcionários, e hoje em dia os funcionários estão preocupados em manter o seu emprego também, mas se essa pandemia acabar amanhã, descobriram a vacina, descobriram, né, a cura, daqui a pouco eles vão olhar, poxa, eu acho que a empresa não agiu legal comigo, eu vou trocar de empresa, eu vou sair. E é um profissional, muitas vezes, que tu treinou, que tu preparou, que tu investiu tempo, né, que ele errou, que tu ajudou ele a corrigir, e que ele vai hoje pronto para outra empresa. Então, acho que cabe, né, cada um olhar para o seu quadradinho, não adianta. Acho que, né, se cada um não fizer isso, não fizer seu tema de casa, né, não tem como sustentar uma empresa, não tem como manter uma empresa de pé. Perfeito, perfeito. Que bate-papo legal, Jackson. Nossa, com certeza o pessoal vai retirar muitas coisas boas, muitos ensinamentos aí, tanto para quem é gestor, quanto para quem pretende ser, porque eu digo, se a gente pretende ser gestor, a gente tem que começar cedo a estudar sobre isso, e a ouvir e a ler, porque não é nem um pouco fácil, né? Então, e parece que nunca acontece e um belo dia acontece com a gente. Eu tô falando em nome daquele auxiliar administrativo que nunca almejou isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar pensando em fazer o nosso melhor sempre e crescer, né? Então, se a gente está de acordo com a filosofia da empresa, ajudar a empresa a crescer. Se não tá, também faz o teu melhor ali. Faz tudo que tu puder fazer de melhor para te preparar para outro cargo. Aprende tudo que tu puder aprender. Então, para te preparar para outro cargo em outra área, em outra empresa, enfim. O importante é ser feliz. Eu acho que se a gente não for feliz no que faz, né, a gente não é feliz na vida. Então... Ah, com certeza. A gente passa tanto tempo, e agora, como tu bem disse, né, a gente dorme em casa. Né, verdade. A gente dorme no trabalho. Como é que é? A gente dorme no trabalho. A gente dorme no trabalho, gostei disso. Então, Jackson, tu me comentaste que tu queria, antes da gente encerrar o programa, falar sobre dar um tchau especial para algumas pessoas aí. Me conta. Exato, Ju. Exato, eu tenho amigos, né, e ex-colegas que ainda estão na Sezuca, que estão cursando cursos na Sezuca, e eu acho bem legal, assim, eu guardo o nome da Sezuca com muito carinho, tá? Foi uma faculdade que eu gostei muito, que eu pretendo voltar, pretendo fazer o MBA também na Sezuca, recomendo muito pela qualidade dos professores, pelo ensino, pelo aprendizado, né? Então eu queria mandar um abraço para o Clayton, que está fazendo contábeis, para Pamela é minha cunhada, tá? Pamela também está cursando contábeis, para Vitória, que foi oradora junto comigo no curso de administração, se formou junto comigo em 2015 e hoje ela está fazendo o tecnólogo em comércio exterior. Para as minhas afiliadas, eu participo do programa de padrinho egresso na Sezuca também, que é bem legal, para quem não conhece, né, procura se informar, vale a pena participar. Então, para as minhas afiliadas, a Kátia Wagner, do curso de administração, e a Ingrid, do curso de pedagogia. Então, um abraço para eles aí em especial. Tenho certeza que eles vão ouvirem. Se não ouvirem, eu vou brigar com eles. Boa, boa. Ah, que legal. Não tinha melhor forma da gente encerrar o episódio de hoje. Eu agradeço a tua presença, Jackson, nosso egresso do curso de administração. Agradeço a todos que nos ouviram até esse momento e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço a todos que nos ouviram até o final. Fico muito feliz com a presença e com os nossos ouvintes. E, logicamente, teremos o episódio 8 sendo gravado aí na sequência. Obrigada, Jackson, pela presença. Obrigado, Ju. Até mais, gente. Um abraço.